gente separou e voltou. Não fico sem o teu amor, não dá pra mim. Nossas brigas sempre vieram ajudando, pra ver a gente separando, sem ter volta. E o destino não ajudou, eu e você. É como a rosa e o beija-flor. Menina, não dá pra ficar sem você. Acho que vou enlouquecer, e na bebida eu não vou te esquecer. Bebo mais, eu lembro de você. Para meu parceiro Thiago Bercusa, chama meu rei. Arroba chama Portão Tua Rocha. Mas foi dessa vez que a gente separou e voltou. Não fico sem o teu amor, não dá pra mim. Nossas brigas sempre vieram ajudando, pra ver a gente separando, sem ter volta. E o destino não ajudou, eu e você. É como a rosa e o beija-flor. Bebo mais, eu lembro.